É Brasil, o país do futebol. Neymar e a seleção, vamos ouvir só o som. É rap e trap, a verdade vai falar sobre a dor e a esperança, pronto pra recomeçar. No campo a gente dança, a paixão é o combustível, mas a tristeza tá no ar, o jogo não é mais visível. Neymar na frente, talento no olhar, mas o peso é pesado e a gente precisa acordar. O Brasil, terra do drible e da magia, mas a situação tá tensa e a moral tá em crise. Críticas caem como chuva, mas a gente tem que pensar antes de apontar o dedo, vamos juntos levantar. Não é só jogo, é nossa alma, é história. Neymar e a seleção enfrentando essa trajetória. A dor é real, mas a gente não vai parar. O futebol é nossa vida e o sonho vai voltar. Brasil, país do futebol, Neymar no campo é sempre um sonho real. A seleção carrega o peso, a dor e a paixão. Vamos juntos superar, com o coração na mão. O talento é imortal, o país tem que acreditar. No rap e no trap a esperança vai se levantar. Cada jogo é uma batalha, o campo é nossa arena. Neymar dribla a tristeza, mas a pressão é uma cena. A seleção é o espelho da nação que tá a lutar. Cada falha, cada erro é pra gente refletir e ajustar. É fácil criticar, sentar e julgar, mas o esforço e o sacrifício a gente tem que lembrar. O Brasil é mais que um time, é uma nação que sonha. E no meio do caos, a esperança não se opõe. Antes de criticar, pensa no que tá em jogo. Neymar e a seleção enfrentando fogo. A dor é real, mas a paixão não se esconde. O futebol é nossa vida e a esperança responde. Brasil, país do futebol, Neymar no campo é sempre um sonho real. A seleção carrega o peso, a dor e a paixão. Vamos juntos superar, com o coração na mão. O talento é imortal, o país tem que acreditar. No rap e no trap a esperança vai se levantar. Cada drible, cada gol é um grito de luta. Neymar e a seleção são a força que nos ajuda. A dor é o reflexo da crise que a gente vive, mas com coragem e talento, o futuro que a gente escreve. Brasil, país do futebol, Neymar no campo é sempre um sonho real. A seleção carrega o peso, a dor e a paixão. Vamos juntos superar, com o coração na mão. O talento é imortal, o país tem que acreditar. No rap e no trap a esperança vai se levantar. Cada drible, cada gol é um grito de luta. Neymar e a seleção são a força que nos ajuda. A dor é o reflexo da crise que a gente vive, mas com coragem e talento, o futuro que a gente escreve. País do futebol, Neymar no campo é sempre um sonho real. A seleção carrega o peso, a dor e a paixão. Vamos juntos superar, com o coração na mão. O talento é imortal, o país tem que acreditar. No rap e no trap a esperança vai se levantar. Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar. A história tá escrita, o futuro tá por vir. No rap e no trap vamos juntos ressurgir. Neymar e a seleção são a alma dessa nação. Brasil, país do futebol, vamos reescrever a canção.